O Padre Marcelo Rossi está aqui na Rádio CMN, a Rádio da Família. Senhor, põe teus anjos na rádio. Senhor, põe teus anjos na rádio. Nós temos um encontro marcado. No colo de Jesus e de Maria. A partir das 8 horas da manhã até as 9 horas, todos os dias. Ao vivo, rezando, evangelizando com você. De segunda a sábado, no colo de Jesus e Maria, com Padre Marcelo Rossi. Jesus. CMN. Senhor, põe teus anjos na rádio. Oferecimento Supermercados Savegnat. ZYK 642, Rádio CMN de Ribeirão Preto, 750 kHz. Música, esporte, notícia, informação e prestação de serviço. CMN, uma voz forte para Ribeirão e toda a região. No ar, mais um campeão de audiência no Rádio Ribeirão Pretano. Você está acompanhando aqui o programa de Só Toca Música Sertaneja Boa. Música sertaneja que marcou o seu coração. É aqui, na Rádio CMN, a Rádio da Família. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Ok, meus amigos, muito obrigado. Um abração para cada um de vocês. Vocês fiquem agora com o boletim informativo da Agência Nacional, a Voz do Brasil. ZYK 642, Rádio CMN de Ribeirão Preto, 750 kHz. Música, esporte, notícia, informação e prestação de serviço. CMN, uma voz forte para Ribeirão e toda a região. Agora, a CMN convida você a orar. Orar. Até às 18h, você ouve músicas religiosas, o Evangelho do Dia e a sua participação. Está começando Momentos com Maria. Um programa da Igreja dos Padres Estigmatinos de Ribeirão Preto.